e é que tu faz isso? Não responde minhas mensagens. É filme Sergipe. Me dá um chá de sumiço. Não se faz se difícil, bebê. A sorte é que eu sou insistente. Estou parado em você. Quanto mais maltrata o meu coração, mais essa desgrama insiste em te amar. Vem, pode pisar. Vem, pode pisar. O quanto mais maltrata o meu coração, mais essa desgrama insiste em te amar. Vem, pode pisar. Por que é que tu faz isso? Não responde minhas mensagens. Me dá um chá de sumiço. Não se faz difícil, bebê. A sorte é que eu sou insistente. Estou parado em você. Quanto mais maltrata o meu coração, mais essa desgrama insiste em te amar. Vem, pode pisar. Vem, pode me usar. Quanto mais maltrata o meu coração, mais essa desgrama insiste em te amar. Vem, pode pisar. Vem, baixinho, baixinho, baixinho, vem. Quanto mais maltrata o meu coração, mais essa desgrama insiste em te amar. Vem, pode pisar. Quanto mais maltrata o meu coração, mais essa desgrama insiste em te amar. Vem, pode pisar. Do homem que gosta de ser maltratado daquele jeito. Mas se a mulher faz gostoso, o homem fica apaixonado e doido, né? Oh, malvadeza!